número 1. Rádio Difusora de Feijó, frequência 1170 kHz, a potência máxima do seu dial. Está entrando no ar o programa Bom Dia Feijó. Fatos, relatos, informações locais, nacionais e internacionais. Bom dia, Feijó. O programa que deixa você ligado. Tudo isso na melhor companhia. E com os apresentadores Gilberto Braga e Reinaldo Moreira. Programa Bom dia, Feijó. Muito bom dia, Feijó. Bom dia para você que está sintonizado com os 1170 kHz da Difusora nesta manhã de sexta-feira. Aquele sol, como bem diz, estuteante, aquecendo aqui o município de Feijó. E com certeza é aí para baixar o volume das águas, né? Porque já atingiu muitas pessoas. Segundo informações que nós temos, que o volume das águas aqui no Rio Envira subiu muito. Mas eu quero dar meu bom dia todo especial para você do Alto e Baixo Rio Envira, da BR-364, é que liga Feijó, Tarauacá, dos ramais, dos bairros. Muito obrigado por acompanhar a nossa programação. 1170 kHz, a Rádio Cidade, YouTube, Facebook. Muito obrigado pela companhia, Gilberto Braga. Muito bom dia, Reinaldo Moreira. Muito bom dia a todos que acompanham a nossa. Ele se enrolou todo, ele enrola a gente também, ó. Estudiante, meu desligado. Deus do céu. São 7 horas da manhã, mais 2 minutos. Um bom dia para você do Alto e Baixo Rivira, a você das colocações, dos ramais, dos seringais, onde você estiver com seu rádio ligado, acompanhando o Bom Dia Feijó. Para nós é sempre um grande privilégio contar com sua audiência, também sua paciência e sua credibilidade. A você do Alto e Baixo Rivira, das aldeias, das colocações, dos ramais, da bendita BR-364, meu cordial bom dia. É sempre bom contar com sua audiência e, lógico, a sua participação pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pela Rádio Cidade, pela Feijó TV e, lógico, pela 1170 kHz, a potência máxima do seu dial. Um bom dia especial para o meu amigo Misael Maia, um bom dia para o pastor Cláudio Bonfim, um bom dia para o Célio Araújo, para a Sônia. Um bom dia também especial para o meu amigo Chicão, lá no Facem, e também para o meu amigo JP. Ao meu lado, meu parceiro de bancada, Risley Pontes, hoje enrolado, mais enrolado que cabelo cacheado. Bom dia, Risley. Bombril e arame farpado. É. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Reinaldo. Bom dia aos nossos ouvintes. Ouvi o seu Dedé e a sua irmã Cailane, no Rio Paraná do Ouro, Seringal Boa Vista. Por aqui está tudo bem. Foi no médico ontem, ele pediu 2 ressonâncias magnéticas. E o Matias ainda não conseguiu falar com o médico dele. Escute aviso na quinta-feira que irei avisar novamente. Assina a Erlândia. O Zequinha também está ligado com a gente ali na Travessa Rui Barbosa. Mando um bom dia especial para ele, para sua mãe Maria, para também o Matheus, né, aí na Travessa Rui Barbosa. E olha, Reinaldo Moreira, se tu está precisando do encanador, é só chamar o Orlando, tá? Só chamar o Orlando. Olha, esse cara aqui, ele trabalha com reparo em chuveiros normais, elétricos, instalação de caixa d'água, bomba d'água, desentupimento de vaso sanitário, entre outras coisas. Repara também montando... A nossa difusora está dando um pequeno problema. De vez em quando ela está dando uma picotada, saindo e voltando do ar. A gente vai lá no transmissor daqui a pouquinho para ver se a gente consegue organizar alguma coisa e deixar a nossa rádio aí no ar normalmente, tá? Nosso muito obrigado, Gilberto Braga teve que se ausentar após a entrevista com o deputado Cadmiel Bonfim, mas que a gente está levando mais informação para você. Nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores, ali a Peixaria do JP. Você quer comprar peixe barato e de boa qualidade, já no ponto de colocar no fogo. Segundo o Gilberto, disse que ele ainda passa sal para poder você chegar lá e só botar no fogo, tá? A Peixaria JP fica ali na rua 6 de agosto. Você quer fazer suas compras? Vá ali no comercial Dom César. É ali próximo à Caixa Econômica. Como é o nome daquela rua ali? A rua Coronel Barroso, né? É Coronel Barroso. Vá lá com meu amigo André Risley. Muito bom dia. Número 1! Rádio Difusora de Feijó. Frequência 1170 kHz. A potência máxima do seu dial.